hortas que estão aqui são de quem? De muitas pessoas que por aí dentro do bairro? Não, as hortas foram levantadas. O que é que cultivaram? Bem para aí melhorar. E a melhor é a fazemos a volta. Vamos aqui, aqui. Podemos ir por aí? Quase. Depois vai, saímos lá à frente. Para cá, já sabe. Há um garrão que fez. Não para mim mais tarde, não. Obrigado.